Sertanejo. As melhores do sertanejo no seu rádio. Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada. Hoje eu quero trair a minha namorada. Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada. Hoje eu quero trair a minha namorada. Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada. Hoje eu quero trair a minha namorada. Eu tô cansado de caô e de confusão em casa. Olha, mulher, não vai ter jeito, eu sou cachorrão. Mas aqui você tá pedindo, vai ter traição. Porque namorada tô ficando cabreiro, com mulher na rua eu não gasto dinheiro. Ela que vai me bancar quando quebradeira danada me chama. Não tô nem aí, cê é mulher de programa. É hoje que eu vou me acabar. Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada. Hoje eu quero trair a minha namorada. Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada. Hoje eu quero trair a minha namorada. Eu tô cansado de caô e de confusão lá em casa. Com Léo Rodrigues é assim, me traiu, eu dou um troco. Olha, mulher, não vai ter jeito, eu sou cachorrão. Mas aqui você tá pedindo, vai ter traição. Porque namorado tô ficando cabreiro, com mulher na rua eu não gasto dinheiro. Ela que vai me bancar quando quebradeira danada me chama. Não tô nem aí de ser mulher de programa. É hoje que eu vou me acabar. Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada. Hoje eu quero trair. Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada. Hoje eu quero trair a minha namorada. Eu vou pra ousadia, trair a namorada. E ela vai saber o quanto vai sofrer. Porque eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada. Hoje eu quero trair a minha namorada. Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada. Hoje eu quero trair a minha namorada. Eu tô cansado de caô e de confusão em casa. É, eu tô cansado de caô e de confusão lá em casa. Pronto, falei. Central do Sertanejo. Sabe da missa metade dos meus apertos quando eu sinto saudade. Sinto que me morde em pensamento tua boca e na pele explode uma vontade louca de olhar em teu olhar. Enfim te abraçar, entrelaçar as minhas mãos nos teus cabelos. E assim estamos sós, o mundo só pra nós. E te amar de janeiro a janeiro. Te olhar em teu olhar, enfim te abraçar, entrelaçar as minhas mãos nos teus cabelos. E assim estamos sós, e o mundo só pra nós. E te amar de janeiro a janeiro. Da missa metade dos meus apertos quando eu sinto saudade. Sinto que me morde em pensamento tua boca e na pele explode uma

Central do Sertanejo. As melhores do sertanejo no seu rádio. Se você tá carente, não tem nenhum esquema. Eu tô me alugando, soluciono o seu problema. Se você tá carente, pro final de semana, eu tô me alugando.